Alfa Delta na escuta? Confirme, é voo de aerolevantamento? Ok, gente, só mais um instantinho. Chama agora Ilhéus em 1201, serviço rodado terminado. 201, grato. Isso. Já tá um controle? Escuta, prossiga. Observa aqui na carta de rota que o nível mínimo, se fosse voar na aerovia, seria o 050 para Aracaju. No caso 030, o senhor já voou visual na rota? Afirmativo. Ok, então entendo que tem ciência dos obstáculos na rota. Afirmativo. Ok, ciente, reporte passando através de Conte. Voltará em Conte, observação. Alfa Delta, o operador do centro não tinha lá o seu plano, a gente está em contato aqui com eles tentando agilizar o máximo, ok? Acionamento, ok? O QNH-1012, a gente tem aqui o plano, o centro é que não recebeu ainda, o tratamento de plano de voo no centro já recebeu, mas o operador do centro não recebeu ainda. Então, tá acionado, aguardando para a cópia, ok? Alfa Delta, copia? Meu Alfa, Alfa Delta, tá autorizado voo local de aerolevantamento, acendendo até 120 o nível. A radial inicial é a 340 até 50 milhas, decolando da 17 para a curva à esquerda, para saída Mamo até a liberação do controle. O transponder é o 5013 e o controle opera em 119.80, cotejo. Alfa Delta, correto, tá, chame para o táxi. Delta tá livre o táxi, chama para ingresso, 97. Doutor de Salvador, bom dia, voo 904. Quatro, sem identificação, autorizado, chegada bom, ofereça para o nível 040, estou altímetro 9092, visão acertada. O 1012, descendo para 40, na ponte, boa noite, 04. está livre, ingresso, a linha decola da 17, o vento é de 300 graus com 2 nós. Romeu Alfa Alfa Delta decolado 04, chame agora o controle 119.8, bom voo. Obrigado, Cavalo. Amador, muito bom dia, Alfa Alfa Delta decolado no perfil Momo. Alfa Alfa Delta suba inicialmente restrito 3.000 pés na saída Momo. Gente, só tem restrito a 030. Positivo. Prele Salvador, bom dia, agora no 7 no 5. Cliente da Hotel Patrão 60, descendo 1 centena. 7 no 5, a sua identificação, autorizado chegada BOMF, desça para o nível 050, ajustar altímetro 1012, vigilância data. Na chegada BOMF 050, 1012 a ajuste, chegou no 7 no 5, vai tentar a Renata da 10 aqui. Gente. Alfa Delta, estruturação para evitar tráfego, curva direita para o 350. Direita 350, Alfa Alfa Delta. Titã 3153, bom dia, gente do hotel. Seu controle? É o Titã 3153, gente do hotel. 3153, sua identificação, autorizado chegada bom, desce inicialmente para o nível 060, ajustou o altímetro no 02, vigilante radar. 060, chegada é a bom, solicita-se com o nível RNAV da 10. Ciente. Eco Serratão, controle. Eco Serratão, controle. Passou pelo 804. 804, desça para 2000 pés, forma o curso localizador, ajusta o altímetro 902, voo 904. Aparelho localizador, descido para 2000 pés, voo 804. O Gol 9715, controle? Gol 9715, controle? Prazer, Gol 9715. Desço para o nível 040, poderia fazer uma ponte com a nave Eco Serratango? Positivo, descendo ao 040. Qual é a mensagem? É, a nave já está a 73 milhas no Nordeste de Salvador. É, peça para a nave chamar controle da Caju, frequência 120.30, serviço já está terminado. Positivo. O Papatão, o Eco Serratão, que está na escuta do Gol 715. Serratão, Gol 715. Identificação, autorizado, chegada a bomb, desça para o nível 060. Eu estou altímetro no 02, vigilante radar. 6012, obrigado. Controle negativo, contato com o Eco Serratão, o Gol 715. Ok, grato pela colaboração, o Gol 715. Espanha. Alfa Alfa Delta, reassuma a navegação agora na proa de Mamon. Esse proa de Mamon, você tem liberado o serviço na proa, você tem liberado? Ok, vai ter o nível 030. Firme a radial ideal ou Alfa Alfa Delta? Firme a radial 350. Ok, então no presente vou direto 350. Pensador, Gol 804. Roberto, procedimento, chame agora a torre 786, bom pouso. Obrigado. Salvador, bom dia do TAM 3171, informação hotel 340 Guarulhos. TAM 3171, 121, 219, pra cópia. 19. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 804, a meia milha do Índia Serra, trem baixo travado. TAM 3171, cópia, cópia. Afirmativo. 30 Guarulhos, nível 340, via Hépero ISC 50, decola da pista 10, saída da EL, transição de INER, com curva pela direita, controle 119.8, o transponder 5535. Guarulhos 340, Hépero ISC 50, decola da 10, da EL de INER, com curva direita 19.8, 5535, o transponder 317. Então 317, eu não poderia cotejar novamente o transponder? 5535. Correction, quando pronto. Vai chamar. Guarde. Alpha Lima 980, Skunk Ident, clear via Bomb Horizon, this Falcon Level 070, QNH 1012, radar surveillance. This is via the Bomb Horizon down to